é paixão. Mas tudo pode mudar. Podes até gostar de alguém, alguém como eu. Quero te abraçar e poder voar. Levar-te ao meu coração. Tu és o meu ser, a minha paixão. Não vou conseguir esquecer. Ao pé de ti.